A malandragem é foda, não dá boi pra ninguém. A sua vida perdida, essa é a minha, eu não sei. Fiquei calado sem poder ouvir ninguém. E nesse vai e vem, crocodilagens, favelas, justiceiro sem lei. Crime aqui acontece, você não fala, não ouve, não vê. Fique calado, te dou um recado. Não deixe nenhuma brecha pra não ser derrubado. Caguetagem cruel, existe lei na favela. Maluco, traíra, fuzila. Quem será o próximo da fila? Talvez eu, você, não sei. Preste atenção, meu irmão, não patrocina a morte de ninguém. Não vem que não tem, não sei se continuo pelo mesmo caminho. Com medo de ver o próximo homicídio. Se for cagueta, garganta cortada. Amígdala jogada, ideia macabra, mas o pilantra na parada. Pode crer, mano, eu, mas o otário que teve a sua ideia errada. Noia, otário, que rouba, que mata pro seu consumo diário. Crack, farinha, maconha, existe em abundância. A sua vida perdida, essa é a minha implicância. Pode crer, eu tenho a minha ideia formada. Meu irmão, eu não discuto a sua que nada. O seu vício é sua única ideia errada. Vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, é, quem será o próximo da fila? Vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, é, quem será o próximo da fila? Consciência, sub-raça, discriminação. Todos rappers lutando por uma mesma nação. Me dedico até o fim, de alma e coração. Puberdade falida, é assim que é recebida a nossa música ativa. No entanto, dia a dia discutem da nossa vida atual. Fragante na mão, pra nós é normal. Não faça carnaval do que eu estou dizendo. É muito fácil entender, os meus olhos ainda estão vermelhos. Batida na área é como hoje em dia bater boca com gambé. É melhor ficar na minha. Ainda me lembro daquele dia, o velório estava cheio. Sua boca parecia um verdadeiro formigueiro. Palipatético, besouro sem asa, achou um paradeiro. Um vazio na mente, pura desinformação. Aos otários, todos calados. A malandragem é só pra alienados. Não fique irritada, a letra muda, cada parte é maior o desagrado. A violência impera, pudera, quem tem calibre mais forte na favela, meu irmão. Pode crer, nego, aí, pum, já era. O tráfico na Brasil é muito forte. Existe muito besouro com destino a uns locks. Se liga, pra você eu dou um toque. A última catástrofe foi no pavilhão 9. Era táxi branco e preto pra todos os lados. Só foram 111 apenas contados. Na ideia do comando de MC, foram quase 500 apagados. Besouro sem asa não manda recado. E sim apresuntado, recanto do inferno é o que chamo de lar, meu irmão. Viver nesta vida não é brincadeira, não. O clima é quente quando falam da gente. A rixa é grande, o sistema manda o mais. O ignorante não existe ideia, é derramamento de sangue. Vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, é, quem será o próximo da fila? Vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida, é, quem será o próximo da fila? Besouro sem asa, sempre procura uma casa e nela se aloja. Se for na sua cabeça já era, pode descansar. 10 mãos da onde você pisa está te esperar. Caixote de feira é seu caixão de madeira. Quando não é ensacado, queimado, meu irmão. Apodrece na mesma, mesma. Canalice demais, sempre vai imperar. Enquanto os manos acomodados não acordar. E de fato realmente querer enxergar como está o nosso território mal visto em todo lugar. Filosíris, Vila Guilherme, Novo Éden e Monte Serra. O cérebro apaga, mas o mundo nunca irá apagar. Apagar, apagar. Malandragem, se liga na fita. Tem muitos que fazem de você uma mira. Besouro sem asa sempre procura uma casa. Talvez o seu cadáver seja a próxima parada. Vida perdida, vida perdida, vida perdida, vida perdida,